Gente, eu vou aproveitar, continuar o estudo que a Jaci trouxe, porque a gente estava até conversando, o que eu preparei hoje vai muito de encontro ao que a Jaci trouxe, né? Eu até dei, ela falou assim, não, traz depois de mim, porque tá, o estudo está bem próximo. E eu acho que a gente está numa sintonia tão maravilhosa que eu faço um estudo que continuo da Caixinha, continuo da outra Juliana. Então, a gente... E sem a gente trocar informação, cada uma no seu canto fazendo estudo, a gente... Caramba, é o mesmo tema! A sintonia é muito grande. Eu queria falar um pouco sobre... Magnetismo. Gente, esquece. Então, que é porque a minha mente está tão a mil... Que a palavra vem assim, ela roda, roda, roda, roda, vai e volta, roda o tempo todo, com a mente a mil aqui. Porque eu fiquei recebendo tanta informação e eles falando direto comigo e a minha mente assim, ó. Até quando eu fui tentar me comunicar com elas, eu tive que parar. Pera, gente, para que o troço está rodando aqui na cabeça, eu tenho que parar para ordenar os pensamentos. Então, o que, que eu queria falar sobre o magnetismo? Mas eu quero falar de uma forma que eu não quero trazer termos técnicos, não falar nesse sentido. Eu quero falar dentro da Bíblia, que a gente tem vários exemplos de magnetismo dentro da Bíblia e a gente não se dá conta. E a gente vê assim que... A gente vê irmãos que hoje a gente fica assim, pô, foi profeta, foi, olha, ele foi ótimo, maravilhoso. Aí acha tudo que ele fez foi maravilhoso. Sabe? E não vê que ele usou o magnetismo para o mal. Muitas das vezes ele usou esse magnetismo dele por mal. E hoje é a mesma coisa. Eu vou citar aqui um exemplo, continuando aqui, um exemplo de um pastor, eu não vou trazer nome, mas que ele é até de Vitória. Eu já li muito no YouTube, se vocês entrarem, vocês vão ver até o testemunho da vida dele. Ele dá testemunho, ele grava e fala sobre na época que ele dizia, ele se diz que na época ele era um bruxo. Ele se colocava como um bruxo. Mas eu vou primeiro voltar na Bíblia, depois eu venho nesse irmãozinho. Aí eu fui pesquisar sobre os milagres da Bíblia que não foram de Jesus, mas que diz que foram milagres feitos por Elias e por Eliseu. Então diz que Elias, ele executou 7 milagres e Eliseu 14. Desses milagres, eu apenas tirei que eles citam como milagres, que foi o uso do magnetismo. Tá? Eles usaram desse poder do magnetismo, eles podiam manipular as forças, para muitos para o bem. Mas eu só peguei os exemplos que eles usaram para o mal. Tá? Então, no caso do Elias, ele usou para o mal quando ele manipulou as forças, o magnetismo dele manipulou as forças, em que ele conseguiu, a Bíblia diz que desceu fogo do céu sobre aqueles homens. Mas na realidade deve ter sido relâmpago, coisa assim, que foi direto neles. É o poder, o magnetismo. Ele tirou vidas. Aí a gente diz assim, não, foi milagre de Deus. Foi não, Deus não é assim não, gente. Deus não é assim. Tá? Foi o poder da mente dele, o magnetismo, ele usou para o mal. Tá? E a gente responde por isso. Aí, quando eu fui lá em Eliseu, a mesma coisa. Tem uma passagem na Bíblia, quem conhece, que diz quando Eliseu estava andando, porque Eliseu tinha um modo de andar, ele era um profeta, mas ele tinha um modo de andar meio estranho. Então, ele era baixinho, andava meio estranho. E o pessoal debochava dele, principalmente as crianças, adolescentes, andavam atrás debochando dele. Então, acho que ele passou um determinado local e teve uns adolescentes que começaram a debochar dele. Aí diz que ele, com o poder da mente dele, com magnetismo, magnetismo. Ele conseguiu trabalhar na mente de duas ursas que saíram do meio de um matagal e foram em cima daqueles adolescentes e mataram eles. Destruíram. Olha o poder da mente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com magnetismo, que aqui a Bíblia tem esses exemplos. E Jesus também, Jesus ajudou muito com o magnetismo dele, tá? Assim como muitos profetas na Bíblia, os apóstolos que tinham um poder mental muito grande, a gente fala, a gente vê a história de Pedro, quando Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Ele usou o magnetismo dele para fazer um bem, foi a força da mente dele para fazer um bem. E Pedro fez isso, né? Pedro e ali Paulo. E a gente vê em muitos, como Isaías. Isaías também, quando ele volta lá no rei Ezequias, que Ezequias tinha recebido a mensagem que dizia assim para ele: bota a casa em ordem que tu vai partir. E Ezequias tinha uma ferida na perna que não cicatrizava. Aí ele chora a Deus e diz assim: me dá mais um tempo. Aí Deus incomoda Isaías, vai lá e fala para ele que eu vou dar um tempo maior. Aí Isaías volta lá para ele e diz assim: ó, faz uma pasta aí com figo, folha de figo, bota na tua ferida e você vai sarar. Isaías usou do magnetismo, sim, usou o magnetismo dele com a força da planta. E foi e ajudou para que ele se curasse. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque hoje a gente está vivendo uma época em que a gente está se despertando para a espiritualidade. Nós estamos nos despertando muito mais do que nos despertávamos antes, porque tudo é em ciclo. São uns ciclos que a gente diz assim: ah, é o apocalipse. O apocalipse são esses ciclos que a gente passa num despertar. Você vai despertando, porque vai vindo conhecimentos novos. Num processo apocalíptico, você desperta, aí entra numa nova fase. Aí vem outro ciclo de informações novas. Aí você vai e passa para aquele apocalipse, nova fase. E assim a gente vai se despertando. Para que a gente está se despertando? Nós estamos nos despertando para entender as leis cósmicas, as leis universais do cósmico. Nós estamos deixando de ser religiosos, uma parte está deixando de ser religioso, está se afastando de doutrina religiosa, de religião, e está entrando mais no conhecimento da a espiritualidade, o que é a espiritualidade, o que são as leis universais do cósmico, as leis que nos regem. Nós estamos começando a entender isso. Por isso que hoje nós estamos num momento em que se trabalha muito com magnetismo, se entende o que é magnetismo, se entende. Aí a gente fala muito em milagre. O evangélico fala muito do milagre, porque ele não estuda magnetismo. Aí ele só fala, menciona o milagre. Então eu trago para esclarecer. Então Jesus, ele quando esteve aqui, que ele falava para a gente que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que ele não era compreendido para a época, quando ele falava isso, ninguém compreendia. Todo mundo achava que Jesus estava se enaltecendo. Jesus era o tal, ele era um bambambam, ele era o único filho de Deus, tanto que ele foi crucificado e acusado por causa disso, porque ele dizia que ele era filho de Deus. Por isso que ele foi crucificado, porque ele dizia: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele não foi compreendido, né? Por quê? Porque ele foi um daqueles que veio para aquela época, para uma época apocalíptica, para a época, para trazer um novo despertar, para que as pessoas entendessem, alcançassem um novo. E eu, no outro dia, eu estava conversando isso aqui em casa com meu marido, eu disse assim para ele: quando a gente para, eu que estudo muito a Bíblia, que eu paro para olhar o que era o comportamento do povo religioso na época de Isaías, na época de Jeremias, em que pegava suas criancinhas, sacrificavam aos ídolos, tem a história do guerreiro na época de Davi, que ele sai para batalhar ali naquelas épocas, ele saiu para batalhar, esqueci o nome dele, e ele foi para guerrear, foi para uma guerra e foi para matar. E ele pediu a Deus que se ele ganhasse, a primeira pessoa que fosse ao encontro dele, ele ia matar, ia santificar a Deus, ia sacrificar, ia matar e sacrificar a Deus. Quando ele chega na cidade, quem é que vai ao encontro dele? A única filha que ele tinha. A única filha. E ele disse assim, minha filha, ele chorou, por que tinha que ser você? Não podia ser ela, podia ser ele, ia matar qualquer... Mas a filha... Aí a filha disse assim para ele, então só cumpre a sua promessa, ele aqui me mata. E ele teve que matar a filha para cumprir a promessa que ele fez. Você vê a total ignorância do indivíduo. E a gente vê que isso tudo está mudando nas nossas épocas. Nós estamos com outras mentalidades. A gente pode até estar sacrificando outras coisas, mas a gente agora preserva mais a vida. Se for pensar como era no passado, hoje você preserva a vida. Você preserva mais, você cuida dos seus, você zela pelos seus. Hoje você tem uma visão diferente. Aí eu vou lá em Moisés. Saindo um pouquinho desse contexto de Jesus, eu vou lá citar Moisés, que tem uma passagem, Moisés perguntou assim para Deus, quando ele foi enviado para retirar o povo do Egito e levar o povo para uma terra, tirar aquele povo da escravidão. Aí ele diz assim, quando eu chegar diante dos israelitas, quer dizer, do povo dele, tá? O povo que ele tinha que libertar, é o povo que estava precisando ser libertado e seguir ele, aí ele diz assim, o Deus dos seus antepassados me enviou, e ele disse, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Olha o medo de Moisés aqui, o pavor que ele tinha de chegar para os israelitas e dizer assim, olha... Alguém lá de cima, o cara lá de cima, como eu vou usar o termo que meu marido usa aqui, quando ele diz assim, o cara lá de cima, quando ele quer falar de Jesus, mas vamos referindo a Deus, o cara lá de cima, me enviou para vocês, para libertar, tirar vocês daqui. Olha o medo dele de não ser acreditado. Como é que ele ia ser o libertador daquele povo? Quem que ia acreditar nele? Como demorou para acreditar? Tanto que o povo foi resmungando. Eles ficaram rodando pelo deserto e reclamando o tempo todo no ouvido do Moisés. Ah, para onde você trouxe a gente? Que líder você? Estavam criticando o tempo todo. E Moisés sofrendo com as críticas e liderando o povo e sendo criticado. Então, a gente vê... Em todos os tempos a gente vai ter essas críticas, que vai gerar sempre dúvida, porque é sempre um momento de transição apocalíptica. É sempre um momento de sair de uma fase que você está numa limitação de entendimento para uma fase que tem um entendimento maior. Aí a gente vai de novo para Jesus. Vou sair de Moisés, vou lá na frente com Jesus. Quando Jesus diz assim para aquele povo... Eu afirmo que antes de Abraão existir, eu sou. E pronto, deu um nó. Se eles tinham Abraão, gente, como se... Era o pai deles. Era a liderança deles, era o exemplo. Abraão, como? Se eles nem eles conheceram Abraão na época de Jesus, eles nem sabiam como Abraão foi... Como Jesus pode dizer que antes de Abraão existir, ele era? Olha a blasfêmia. Olha a blasfêmia aí. Que blasfêmia grande. Estava blasfemando contra Deus. Como você pode existir antes de Abraão? Nem a gente conheceu Abraão. Como é que tu conheceu? Como é que tu existiu antes de Abraão? Olha a dificuldade do povo entender quem era Jesus. E se bobear aqui nesse dia que ele falou isso... Se ele não tivesse se escondido, teria apanhado. O povo teria espancado Jesus na hora, isso não tenha dúvida. Aí ele ainda diz mais além, que aí foi pior ainda, quando ele disse assim, eu e o pai somos um. Ih, danou-se. Eu e o pai somos um. Quando eu digo que eu e o pai somos um, ó, nossa, falta cuspir na minha cabeça e me jogar uma pedra. Ninguém entende que nós saímos dele. Nós somos um com ele, todos nós somos um com o Pai. Porque nós saímos dele. Somos criados por ele. Somos um com ele, é só a gente colocar em prática que nós somos um com ele. Mas isso aí ainda vai demorar um pouquinho para ser entendido, porque poucos estão entendendo que nós somos um com ele. E se nós somos um com o Pai, nós somos um com o todo. Todos somos um. Se eu fizer o meu irmão, estou fazendo a mim. Se eu atacar meu irmão, eu ataco a mim. Eu estou machucando a mim, porque nós somos um. Então, isso aí está difícil do povo entender na época que nós estamos. Porque o povo ainda precisa caminhar mais um pouquinho, se espiritualizar mais. A gente está precisando deixar a doutrina e ir mais para o espiritual, conhecer mais as leis cósmicas. Porque magnetismo, Elias já conhecia, Eliseu já conhecia, praticava e fez besteira. Não agradou a Deus, não. E na época que nós estamos hoje, quanta gente está praticando magnetismo e não está agradando a Deus, só está fazendo besteira, mas está praticando, tá? Aí nós vamos lá, Jesus diz assim, Jesus respondeu a Filipe, que andava com ele. Filipe, discípulo de Jesus, caminhava com ele, via tudo que Jesus fazia. Aí Filipe, Jesus diz assim para Filipe, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Como você pode me perguntar, Filipe, mostra-nos o Pai? Como? Você está andando comigo. Se você olha para mim e eu estou praticando as coisas do Pai, como é que você me pergunta? Mostra-me o Pai. Se ele está em mim, está em você, como é que você não enxerga o Pai que está dentro de você? Aí você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra aqui na terra. Então, o Pai que vive em Jesus estava usando Jesus para realizar a obra dele na terra. E Filipe, que andava com Jesus, não enxergava o Pai em Jesus e nem enxergava o Pai em si mesmo. Gente, ele não conseguia entender que o Pai estava nele, assim como o Pai estava em Jesus, assim como o Pai estava em todos ali, independente da religião que tivesse, porque nós somos um com o Pai. Se somos um com o Pai, nós somos um no todo. Eu sou um com todos, sou um com ela. Se eu fizer a você, estou fazendo a mim. E é isso que Jesus falava e continua falando na época de hoje. Aí a gente vê em João, no capítulo 17, Jesus diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Por que que Jesus disse isso? Olha a profundidade. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Jesus entendeu que ele era um com todo. Jesus entendeu isso e ele tentou passar para todos. Aqueles que do mundo, porque eu sou um com vocês, assim como vocês são um comigo, nós somos um com o Pai. Porque nós nos damos um ao outro. Eu não posso fazer nela, porque eu vou fazer a mim. Ele, Jesus, não podia fazer um mal a ninguém, porque faria a si mesmo. Por isso que ele diz, nós nos doamos uns aos outros. Nós somos um. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Eles conheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Proteja-os. Ou seja, Jesus pedia para proteger aqueles que estavam conseguindo abrir a mente. Eram poucos, mas estavam conseguindo enxergar que nós somos um com Deus. Que nós somos, éramos um, eles eram um com todos e um com Deus. Aí Jesus pedia assim: Pai, proteja esses, porque eles vão ser crucificados. Eles vão apanhar, eles não vão ser compreendidos quando eles começarem a pregar que eles são um contigo e um com todos. Eles não vão entender quando eles começarem a dizer, eu sou um com Deus. Eles vão dizer assim, tá lá, ó. Surgiu o super-homem, o superdotado, maravilhoso, o narcisista, porque ele é Deus, é um com Deus, ele é Deus. Ninguém ia conseguir entender isto. Aí diz assim, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou aqui no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ou seja, estou dizendo isso para eles, para que eles entendam, porque eu ainda estou aqui, para eles entenderem a alegria que eu sinto em poder compartilhar o meu conhecimento, de mostrar para eles que eu sou um com o Pai, e eles são um com o Pai, e nós somos todos com o Pai. Foi isso que Jesus quis dizer para eles. E Jesus foi alegre, compartilhando a alegria de mostrar que todos nós éramos um com Deus. Eles não são do mundo. E isso a gente está descobrindo agora mais recente, que nós estamos aqui nesse planeta, porque é um planeta hospital e escola, que nós somos espíritos doentes, precisando de tratamento e sermos educados. E até ontem eu estava falando com Pedro, falei, Pedro, quando os irmãos dizem assim, vocês são evoluídos, eu digo assim, eu me sinto um pouquinho feliz de saber que eu sou menos doente. Eu disse, eu tenho um pouquinho, a minha doença não está tão alta, está um pouquinho assim, mais baixa. Então é sinal que eu estou procurando a cura, estou me curando para melhorar mais. Eu estou buscando o tratamento, eu estou me ajustando ao tratamento. Eu estou aproveitando a terapia de confrontação, que a gente né, não faz a terapia de confrontação, Juliana, você que é psicóloga? A terapia de confrontação, a gente se confronta e Deus promove a confrontação. Porque muitos dos trabalhos no YouTube vem para confrontação, vai botar o dedo na ferida, para a gente parar para pensar e a gente entender que nós somos um com o Pai. Aí ele diz assim, eles não são do como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que, que é a palavra de Deus que a gente não compreende? Quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. O que, que é a palavra na Bíblia? Gente, são as leis, estão ali. Todas as leis do que rege o universo estão descritas na Bíblia. Lei de ação e reação. Vai ler os 10 mandamentos. Gente, o que, que é os 10 mandamentos? Está ali, ó. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Vai ler os 10 mandamentos. Lê, mas estuda mesmo a lei dos 10 mandamentos, para você entender, você não está ali. Lê, está lá, lei de ação, reação, causa e efeito. Faz, devolve, vai receber de volta, o universo vai te devolver. Está lá, os 10 mandamentos. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha aqui a profundidade. Jesus falando, nós somos um, o mesmo amor que tu tens por mim, tu tem por eles. Então eu estou em amor com eles, estão ligados em amor comigo. Olha a profundidade, gente. Então, nós temos que nos amar, nós não temos que nos agredir, nós não temos que nos atacar, nós não temos que ficar julgando o irmão, porque eu sou ele, ele é eu. E nós dois somos ligados a Deus. assim como Deus é ligado com o todo. Então, um dia, quando Jesus estava ensinando o povo, alguns fariseus e mestres da lei, que não criam nele, pediram para ele fazer um sinal miraculoso. Mas Jesus, quer dizer, eles estavam pedindo que Jesus fizesse milagre. Eles queriam ver milagre, queriam que Jesus fizesse algum milagre ali para mostrar que estava fazendo milagre. Mas Jesus já tinha realizado muitos milagres e eles ainda não acreditavam nele. Olha aqui, Jesus já tinha usado o magnetismo dele, já tinha ajudado pessoas a se curarem com a força do magnetismo, mostrando para aquelas pessoas que elas podiam se libertar dos mares, dos males delas. E ninguém enxergou isso, sabe por quê? Porque muitas daquelas pessoas foram para casa e depois descobriram que estavam curadas. E ninguém voltou, como os 10, eu estava citando os 10 leprosos, que só um voltou. Quantos curaram a si mesmo através do magnetismo? Quando Jesus emanou uma energia boa, muitos daqueles se curaram, foram para suas casas, e Jesus nem sabe que curou. Porque ajudou com que o indivíduo levantasse a cabeça, saísse da depressão, se sentisse importante para Deus e se curou. Aí ele diz aqui, eles não queriam, aqui, tinha realizado, e eles não acreditavam nele. Eles não queriam acreditar, apenas queriam testar Jesus e ver um milagre. Por isso, Jesus lhes disse que apenas lhes daria o sinal de Jonas. Aí, esse sinal de Jonas, que conta a história que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe e foi cuspido em Nínive. Mas aí a gente tem que olhar mais à frente. O que essa historinha que significa, que a gente tem que entender? Porque Nínive, eles eram uma cidade que estava assim totalmente fora de Deus. Eles estavam vivendo assim, estava uma... Vou usar um termo aqui, mas eu falo assim, estava uma zorra, uma desordem só, e só Deus na causa. Aí Deus mandou Jonas lá. Jonas conseguiu fazer uma pregação e mostrar para eles que existia Deus e que Deus amava eles. E eles entenderam isso, que havia um Deus que amava eles. Eles se arrependeram e começaram a amar uns aos outros e se modificar. E tanto que Jesus, depois, numa pregação, Jesus diz assim, se... os milagres que foram operados naquela época através de Jesus naquele local tivesse sido realizado em Nínive, nossa, 100% do povo de Nínive teria sido salvo. Porque eles acreditaram tanto na pregação de Jonas. Jonas foi lá, trouxe uma pregação, uma boa porção, uma boa quantidade daqueles irmãos, uma população significativa, se arrependeu tanto do que estavam fazendo, mudaram tanto de atitude, que Jesus diz assim, se eu tivesse vindo, ao invés de Deus mandar Jonas para Nínive, tivesse mandado eu para Nínive, para fazer lá o que eu estou fazendo aqui, nossa, Nínive inteira teria sido salva. Para ver a força, como eles mudaram. E hoje eu digo sempre, alguns anos atrás eu fui pregar numa igreja e eu disse que a espiritualidade faz um esforço enorme, que é muito mais fácil para a espiritualidade ressuscitar morto do que ressuscitar vivo. Abrir a mente das pessoas para entender o novo. Está sendo um parto, está sendo muito difícil entender o novo, entender o que Deus está fazendo na época atual. Por que que Deus está levantando tantos diferentes, com pregações diferentes, posturas diferentes, para mudar a visão das pessoas, trazendo um conhecimento enorme. Gente, eu entro no YouTube, eu fico procurando para estudar, eu fico maluca, eu falei, gente, quanta coisa que eu não sei, eu não consigo absorver tudo. quanto conhecimento à nossa disposição e a gente não consegue pegar tudo. A gente não consegue ler todos os livros. Entra no YouTube, vai ver. Agora a gente está tendo contato com a Amazofia. Nossa, eu fui estudar, falei que eu não conhecia, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu vou levar para estudar isso? Quanto conhecimento? Eu fico olhando aquele homem falando. Eu fico assim, meu Deus do céu, como isso tudo está na cabeça desse homem? Então, gente, tudo é conhecimento novo. Tudo é conhecimento novo. E eu estou ali, estou estudando, tentando entender aquilo tudo. Eu falei assim, não é possível, esse homem aí deve ser um computador. Entendeu? E está fazendo um estudo lindo. Então, é isso que eu queria trazer e vou continuar aqui. Aí diz assim, que por esta razão das pessoas não entenderem qual era a missão de Jesus naquela época, que ele estava numa missão apocalíptica, ele estava numa transição, ele estava trazendo um conhecimento novo, ele estava abrindo a mente do povo, ele queria que o povo fosse buscar conhecimento, ele queria que as pessoas fossem estudar, que fossem buscar conhecimento, por isso que ele trazia. Aí diz assim, por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Eles não entenderam a mensagem, quando Jesus tentou passar. Eu sou um com o Pai e sou um com vocês e nós somos um com o Pai. Nós todos somos. Ninguém entendeu nada. Aí, uma coisa que me chamou a atenção, quando pedi assim, mostra um milagre. Jesus não ia fazer milagre. Jesus não ia fazer aquilo que competia ao próprio homem fazer. Jesus ia usar da força que ele tinha de magnetismo para ajudar, sim, mas o homem tinha que buscar, tanto que tinha um que caminhava com Jesus, que quem conhece a história de Simão, que segundo os estudos não se tem certeza, mas se acha que Simão ou fosse pai ou primo de Lázaro, porque ele era de Betânia. E Jesus andava com Lázaro, com Marta, com Maria, inclusive comia na casa deles. E quando Jesus foi fazer a ceia da Páscoa, ele diz, a passagem da Bíblia é bem clara, quando diz que Jesus pediu para preparar a ceia na casa de Simão, o leproso. Pô, Simão era leproso. Só que a gente também tem que entender que naquela época... toda doença de pele, que às vezes até demorava um pouquinho mais de cura, era tudo lepra. Eles não sabiam identificar o que era e o que não era lepra. Então, tudo era enquadrado como lepra. Então, de repente, Simão poderia não ser leproso. Poderia ter uma doença de pele, uma psoríase, alguma coisa assim. Era enquadrada como lepra. Então, diz que ele ia para a casa de Simão, o leproso. Por que Simão não foi curado? Se Jesus fazia milagre e Simão andava com Jesus, por que, gente? Só dependia de Simão. Não dependia de Jesus. Só dependia de Simão ser curado, abrir a mente e entender a mensagem de Jesus. Só dependia dele. E Simão andava com Jesus e era leproso. Ou seja, tinha uma doença de pele. Aí, para finalizar, eu vou lá em Isaías, que profetizou Jesus há 800 anos antes de Jesus vir, que ele diz assim, não é uma promessa, que Jesus não era uma promessa de cura para todas as enfermidades físicas dos fiéis. Jesus não veio com promessa de cura física do corpo. Desculpa. Do corpo. Jesus não veio para curar o corpo. O corpo é nós que temos que cuidar com a nossa mudança de atitude, preservar o nosso próprio corpo. É parar de fumar, é parar de beber, fazer uma alimentação equilibrada. Eu desliguei aqui, não? Fazer uma alimentação equilibrada é isso. Nós temos que... É muita verdura, muito legume, a gente tem que fazer exercício, é uma prática. É não fumar, não beber. Mas quem é que larga o cachimbo? Tem gente que passa o dia com cachimbo na boca, com cigarro na boca, com charuto na boca, bebendo. Quem é? Os prazeres da carne e do físico. Jesus não veio para isso. Aqui diz, é muito mais do que isso. É uma promessa da cura do nosso principal problema. Aí ele diz assim, o pecado, ou seja, o espírito. É a cura do nosso espírito. Aqui Isaías já falava, 800 anos antes de Jesus vir, ele dizia, ele veio para curar o teu espírito. Ele não veio para curar teu corpo físico, ele não veio fazer milagre, ele não veio te fazer andar, ele não veio te fazer caminhar, tanto que tem... Uma vez eu fui fazer uma pregação e eu gostei muito de pegar uma passagem da Bíblia que diz, muita gente conhece, que Jesus estava numa casa pregando e eles levaram um doente numa maca, aí quebraram o telhado, desceram o doente pela de maca do, ali abaixo, botaram na frente de Jesus. Aí Jesus olhou para o doente e disse assim, os teus pecados estão perdoados. Aí Jesus foi atacado. Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecado. Tem que fazer ritual de perdão dos pecados, tem que matar a ovelhinha, tem que matar a pombinha, tem que... Se não fizer isso, o pecado não está perdoado. Quem é esse homem para quebrar o protocolo, quebrar a doutrina? Como ele vai perdoar o pecado? Se não matar um animal, se não sacrificar um animal lá no altar, se não ir lá no templo pagar pelo animal, você vai lá pagar, você compra. Você paga o animal e vai lá, o sacerdote vai sacrificar. Ainda tem um detalhe. Quando o sacerdote sacrifica aquele animal, as melhores peças comestíveis do animal ficam para o sacerdote. Aquilo que não serve vai embora. Naquela época era assim. Não é muito diferente de hoje. Hoje continua a mesma coisa. Tá? Então, como Jesus pode perdoar pecado? Eles não entenderam que Jesus simplesmente disse assim para o homem... A tua cura só depende de você. Eu estou dizendo para você que você pode se curar. Teus pecados estão perdoados. Você está tendo uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance aqui. Aí todo mundo criticou. Jesus disse assim, o que é mais difícil? Dizer para ele, seus pecados estão perdoados? Ou dizer assim, ó, levanta, pega a tua cama e anda. Tá bom, é isso que vocês querem? Ver um milagre? Tá bom. Levanta, pega a tua cama e anda. E o indivíduo pegou a maca dele e foi embora. Ele foi curado. Na realidade, Jesus disse assim para ele, Deus te ama muito. Teu pecado está perdoado. Não precisa se culpar. Você não precisa viver nesse processo de culpa. Você não precisa viver nessa depressão. Você não precisa se aniquilar. Você não precisa viver nessa cama. Porque Deus te ama muito, Deus quer de pé. Só, gente, sabe o que a gente vê? A gente vê muitos irmãozinhos em depressão, na mão de tanta gente que usa do magnetismo para se aproveitar da situação da depressão. E às vezes eu vejo isso, eu vejo isso. Eu fui fazer curso de psicanálise, mas eu fui para fazer... Sabe por que eu fui fazer curso de psicanálise? Eu sei que alguma coisa voa na minha cabeça aqui. Mas eu fui lá para ajudar meu marido. Ele estava numa crise braba. Aí eu fui assim, eu vou estudar psicanálise para entender, para ajudar, para entender o que ele estava vivendo na época. E realmente eu entendi, gente, o que meu marido estava vivendo. Você imagina, olha, vamos botar entender. Todo aquele grupo dele, que convivia com ele, muitos estavam morrendo, muitos se afastaram dele. Ele estava ficando sozinho. o pai já tinha falecido, a mãe já estava idosa, os filhos afastados. Ele já estava ficando sozinho. Então, uma pessoa sozinha, eu trabalhando, eu saindo de manhã, chegando à noite em casa, trabalhando. Imagina, a pessoa fica sozinha, ela entra em depressão. Ela fica deprimida. Então, quando eu entendi isso, que ele estava entrando em depressão, que ele estava muito sozinho, eu fui tentar ajudar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu entendi para poder ajudar. Eu entendi que ele estava entrando em depressão, eu pude ajudar. Aí eu aproveitei e fui estudar hipnose. Aí eu vejo muita manipulação de hipnose no YouTube. Eu vejo os comandos hipnóticos no YouTube para manipular as mentes. Eu vejo, ó, os comandos. A gente vê isso, a gente vê ali com a vela, a gente vê com a caixa de fósforo, a gente vê com o isqueiro ali, ó. Não, no comando hipnótico, a gente vê isso. E muitos estão fazendo isso. Aí manda o comando, aí o que acontece? A pessoa fica fixada naquele comando que é emitido. Manda o comando, quem está com a mente doente, está em depressão, está sofrida, está sofrendo, tem uma perda grande, o luto leva uma depressão severa. Tanto que nem se avalia muito o luto naquele momento da perda, porque sabe que a pessoa pode superar, não é isso? Mas ela entra em depressão por causa do luto. E é um momento de fragilidade. Você pode dar um comando hipnótico. Gente, eu tive contato com pessoas que no luto foram roubadas, foram enganadas e roubadas. Eu não vou trazer contexto, mas se aproveitaram da dor para tirar o que a pessoa tinha. Eu tive esse contato, eu vi. Por quê? O comando hipnótico. Aproveitando a fragilidade do indivíduo. E nós estamos vivendo isso. E eu tive contato com várias pessoas sofridas no luto. Eu tive contato com uma pessoa que... Assim, eu não vou trazer os contextos, que ela recebeu tanta orientação depois da morte do marido, que ela só ia fazer besteira. E eu disse assim para ela, você quer um conselho de amiga? Ela disse assim, quero. Você vive teu luto primeiro. Não toma nenhuma decisão. Fica quietinha na tua casa, fica quietinha no teu canto. Viva teu luto. Chore, sofra, viva teu luto. Quando você estiver equilibrada depois do teu luto, você toma as decisões na tua vida. E depois ela falou assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi te ouvir. Porque ela só ia tomar atitudes erradas. Depois, quando ela passou o luto dela, ela disse, quanta besteira eu ia fazer. Então, gente, é essa mensagem que eu estou deixando hoje. E vocês me desculpem que eu estou até um pouquinho agitada, que eu não sou assim tão agitada. Mas é como esse menino falou assim, eu acho que tem um Exu do teu lado, deve ter. Porque eu sou influenciada. Hoje eu já tive uma experiência boa no consultório, que foi até, eu acho que foi até um Exu que veio, encostou em mim e me entregou uma mensagem que eu entreguei, que eu não conhecia a pessoa saiu daqui assim, nossa, eu precisava ouvir isso. E aquilo me fez bem. Então, acredito que realmente tem algum Exu, não sei se é o Osho, mas alguém está aqui encostado em mim. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos, que Deus possa falar mais aos nossos corações. Amém. Graças.